As 3 milhas de Duna, o gol 18 também. Autorizado, beleza, reporte estabilizado no meio. Para reportar estabilizado no equipamento. Quatro meio, voa ETAP, completando a chegada Mário para 2000, ajuste no 0 no 4. O monitor no meio estabilizou? Afirmativo, estabilizado. Chama a torre agora, 118.6. 118.6, boa noite. Boa. Salvador, uma boa noite, gol 18.6, estabilizado na final do ILS. Bom dia, pista molhada, calma, autorizado pouso, pista no céu. Gente da pista molhada, autorizado pouso, voo 18.6. Salvador, tá 3520, bom dia. Tá 3520, bom dia. Aracaju, 190, decola pista no 0, curva esquerda, sai da Puca, transição Caju, controle 120, decimal 8, aciona 5526. 0, Aracaju conforme, decola com curva esquerda, Puca Caju, 1208, 5526, o transponder, 3520, tá? É porta fuxa, 3520. Vamos lá. 8 no 6, Solo 07, Taxi Alfa, Juliette, Plutão 05. Alfa e Juliette, Plutão 05, 8 no 6. Passa de TAP, o 4446. Autorizado, aliás, repórter autorizado. Autorizado, repórter 4446. Salvador, OTAN 3520, na posição. OTAN 3520, posição 4 para o pushback acionamento. Autorizado, pushback acionar, FONTAC 3520. Moral, 3520. Localizador, o 4446. 46, chama a torre agora, 118-612. 186, boa. Oi, boa noite, Azul 4446, junto na final, visual, baixou e travou. Boa noite, 4446, continua a aproximação, informar em pista livre. Gente, continua. Vento 130 graus 049, autorizado, pouso, pista no zero, pista molhada. Livre pouso no zero, 4446.